elevador. Eu vou voltar pro meu interior. Não vou trocar o meu cavalo por dias de amor. Aqui é boiadeiro estilizado. Comigo é assim. Leite só presta tomado no peito da vaca, papai. Tava tudo dando certo entre eu e ela. Já tava marcado até o nosso casamento. Eu todo feliz e ela toda animada. Saímos de mão dadas à procura de um apartamento. Eu já tinha aceitado morar na capital com ela. Mas quando ela proibiu de trazer o meu cavalo pra viver com eu e ela, tudo desandou quando ela me falou: amor, cavalo aqui não sobe em elevador. Oh, oh, oh, oh, oh, que cavalo não sobe em elevador. Eu vou voltar pro meu interior. Não vou trocar o meu cavalo por diacho de amor. Cavalo aqui não sobe em elevador. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, que cavalo não sobe em elevador. Eu vou voltar pro meu interior. Não vou trocar o meu cavalo por diacho de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, que cavalo não sobe em elevador. Eu vou voltar pro meu interior. Não vou trocar o meu cavalo por diacho de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, que cavalo não sobe em elevador. Cavalo por diacho de amor.